Crocodilo. Crocodilo. O animal toca, toca tudo do Pará. Sacode, bora! E aí, Muju? Vamos que vamos! É o Crocodilo na parada! E o baile, e o baile! Aqui no Baile do Patrese. O macaquinho também é preta! A Marilene, o Marcinho! Pois é, ele. Essa menina que está. A Erivânia também. Arivânia, acho que aí. Aí, Arivânia, beijão pra você, mulher! Ela está me filmando. Eu acho? Eu acho que ela está afim. Vambora! Você vai ganhando que já já tem o show do animal! Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Vai se ligar, vai balançar! DJ Patrese! Homem do baile chegou. Gigante Crocodilo Prime. Diz agora, vamos! Toque em mim, sinta dentro de mim, o amor está no ar. Aonde? Aqui. Top DJ do Pará, DJ Patrese. Então vem, então vem. Encontraram que imaginaram uma paz. Bora, Murilo, vamos pra cima, pai. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Encontraram que imaginaram uma paixão. Vivo sem ninguém. Como é que é? Crocodilo. DJ do Pará. De amor e paixão. E aí, Carlos? Tá de garoto? Arrepiando. Lembrava nós dois. Como é que é? Pop som tocar no coração. Quero ouvir falar do meu amor. Quando eu escuto essa canção, toca no fundo do meu coração. Patrese. Tudo que pensei pra sido como estremecer a verdade que vai meu top do Pará. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se vai tocando, vai amando, como é que é? Espelho, o som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. De quem é de eu, sou e de Léo, o som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Seu coração, sinta esse amor, vem balança, vai. O som que encanta o Pará, um show de som vai começar. Príncipe, né? também, o Elias Santos, o Léo também tá na área, DJ Anderson Show, o Edson também tá na área, o Edilson, o Adilson, o Nilson também na área, e o Nilson, ai, com seu nome sassi e bonito, como é que é? Lava! Desgraçado. Então chupa, filha, vai. Chupa, pararará. Paparará, paparará. Chupa, pararará. Paparará, paparará. Yeah. Emoço. Poder te sentir, te tocar. Sensação de ter você aqui pra me amar. Você Baile do Patrese é bagulho doido. R.A. Boutique, patrocinador oficial do Baile do Patrese. Fechado com o Croco. R.A. Boutique do empresário Anderson. É a Duque Gold na parada. O patinho mais famoso do Brasil. Duque Gold. Vamos nessa. Penélope Charmosa. Do meu parceiro empresário Anhão. E a Deise Miranda. É a Penélope Charmosa. Vamos pra cima. E a Trevo Esportes. A verdadeira paga na hora do norte do Brasil. A Trevo Esportes fechado com o baile também. Vai começar o bagulho doido. Atenção, atenção. Última chamada. Bora! A pressão vai começar. Canhões sem clemência. Patrese chegou, Patrese chegou. Patrese chegou. Aqui! Onde está o dono do baile? Tô aqui, Barba Negra. Vamos pra cima. Patrese, seu piruta desmiolado. Cadê você, desgraçado? Tô aqui, meu irmão, no Buju. Vamos lá. Pode começar o baile. Vambora. Taca fogo na bomba. O homem do baile chegou. O homem do baile chegou. E aí? O homem do baile chegou. O homem do baile chegou. Se prepara que agora o bicho vai pegar. Toca, toca, toca aí, DJ Patrese. Sacode essa galera, bota tudo pra endoidar. E o que é? O baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda vai é o começar. Patrese, top DJ. Vai do começar. É o baile do Patrese, não adianta copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. É o baile do Patrese, não adianta Boa. Copiar. Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará. Aqui é bagulho doido e o rock. Toma deitada. O animal furioso! O Paranão tu tá no baile do Patrese, então segura. Deixa tudo no escurinho! Pra começar! Prepara, prepara, prepara, prepara! Joga, joga, joga pra cima! Um, dois, agora! Sandu, joga a mãozinha pra cima também. A torcida do Clube do Remo também tá aí. Galera do Flamengo, dá um gritão. A galera do Corinthians também aí, ó. Quem tem amigo corno, dá um grito. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Vamos lá. Hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Vai pro croco! Quem é croco? Também, vai! Croco! Quem é croco? Vai pro croco, vai pro croco, vai pro croco, vai, vai, vai! Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro! Solteiro não tá. Vai começando o bagulho! Vai, vai! É, os amiguinhos que brota de BT. Se não te pertence mais. Não pode, não pode. Pode pode beber, só não pode passar mal. Se tu beber, vai! Pra trás e te passar o sal, o sal, o sal. Essa! Te passar o sal, o sal, o sal. Pra trás e te passar o sal, o sal, o sal. Pra trás e te passar. Pipoca no mochão, o bagulho vai doidando e doida, e doida. Para de insistir, chega de se iludir. O que já tá passando, eu passei, eu só bebi. Se ele não te quer, supera! Se ele não te quer, supera! Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. E vem no baile, vem no baile. Tira brava com teu ex. MC Rick na voz. Sim, é caqueado. Vai, vai. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E o homem do baile, vai. E o DJ Patrese. Ai, ai. Agora! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Pra cima! Nosso amor. E o que? Como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem. E é o baile mais famoso do estado do Pará. De é o baile do Patrese. Patrese. Detonando o turno. Pra cima! Porque te entreguei a minha vida e você. E a minha paralinha. Eu também, Leonardo Oliveira. Mas eu o Raul, é Raul. Bora, Debi Longer. Pra cima, meu garoto. Pode chorar e sofrer. Vai pra lá. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Não para, não para, não para, não para, não para, não para. Vira. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, o quê? Olha o quê? Que a galera fala. Namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. E aí, mano? crocodilo. Vestida de supreme, ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. O Jefferson Ari! Aqui gostei também! E vai tremendo. A pressão não pode parar! Lá vem! Doente de amor. Quem tem amigo corno aí, joga a mãozinha pra cima e dá um grito! Vamos nessa! Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor. As pobres! Explode o bagulho! Bora mais pra cima, hein, porra! Tô voando alto. Segura, Rodrigo! Olha o Rodrigo escamoso! Tá com o gigante, então bora! Sabe que o Patrese é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Agora! Vai acelerando, vai! Mas essa aqui também acelera! Vai! Especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. E o quê? Dança, dança, dança, dança, dança. E vai dançando, dança, e vai botando dança, nela. Bota, bota, bota, bota, bota. Bota nela, bota nela, bota nela. Toma caqueado, bota nela, vai botando, vai. Bota, bota. E quebra tudo, vai. É só putaria, é só putaria. Olha a putaria, olha a putaria. Dessas piranha, o Patrese e saúde, chama na vida, roupa dessas coisas, chama na vida, chama na vida pra cá, bora aí, bora aí, bora. All you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey, hey, hey. O crocodilo tá na área do Uju, fazendo aonde a galera vai chegando, e a gente vai detonando, sacudindo, é o turma. Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase sentada. Como é que é? Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? E a culpa, e a culpa? É que a culpa não foi minha. A culpa foi do Patrese que tava tocando aí. Já viu? Que bom. Dá tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora. Os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. O Maurício Santos da Prada só no uísque, papai. Bora pra cima, sem miséria. E quebra, quebra, quebra, quebra. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai. Não pode parar, então vira. Deus. Nem é. DJ Jonas também é eletrizante. O Robson, cicatriz. Zeke também, Cardoso. Aqui comigo. Lama, lama, lama, lama, lama. Para de sentir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu passei, eu sobrevivi. Se ele não te quer, se ele não te quer. O DJ Cleito também tá na área. Fabinho. Tintirari, o Agente Silva também, o Jobson. Os camaradas da Pedrinha. Sei que eu te traí, meu coração não te pertence. Como é que é? Segunda pop, galera da segunda pop. Lá vai! E não sou mais de ninguém. Acelerada! Vai acelerada, vai, vai acelerada, vai, vai acelerada. Bem, já eu quero agradecer a todos pela presença. Muito obrigado a todos os convidados. Nesse exato momento. Vai começar o casamento do DJ Patrese. Tá doido? Vai casar outro aniversário. Pra cima, pra cima, pra cima, vem. Toma, toma, toma, toma, toma. E vem longe do rock também. O Elias Santos, o Léo. O Jay Anderson também, Anderson Show. O Edson também, o Adilson. Tá todo mundo na área. Vem, vem. Essa aqui é foda. Leonardo Zumilde. Eu não peguei, pai. Vai dar pegar. Agora. Quando o Patrese toca esse corno fica agoniado. Já aperta a manganga. Quando o Patrese toca esse corno fica agoniado. Abaixa pra lá, boi, vai na gente. Ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Já sabe quem é, né? Me siga na voz. Cuidado, meu irmão! Ele é corno, mas é meu amigão. Ele é corno, mas é meu amigão. O chifre desse tamanho nem passa no portão. Finge que não sabe e nem tá me ligando. Finge que não sabe e nem tá me ligando. De quem que eu tô falando? É do corno manso. E aí, Larissa? Falando. Ali é também, Pinheiro! O Robson! É do corno. Só dá um cicatriz aqui, se desgraçado no celular! De... E a família Red Shop também! Caiu, mas voltou depois! Ela é safada e ele é boi! Vai, vai! Jaqueta mangandá! Vai! É boi! Dá-lhe! Dá-lhe meu top do Pará! Patrese! Dá-lhe meu top do Pará! Como é que tá? Sim. O Patrese tá doidão! O Patrese tá doidão! O Patrese tá doidão! O Patrese tá doidão! Telezinho na visão! Tá doidão! Doidão. O Nivaldo também tá na área. Não. A minha panelinha do Muju tá na área. Segura, segura, segura, vai. Agora. Starting now and bring this motherfucker down. O Thiaguinho do táxi. O Lobo dos Humildes também tá na área. Também tá na área. Lá vem Patrese. Equipe, os capetinhos também, caçadores de rock, tá aqui pra cima com a gente. Um abração. Na sala, no chão me deito e a cabeça não comigo. É o baile do Patrese. Patrese sem tese. Não vou. E não vou aceitar suas Patrese. E o açaí da hora. Açaí da hora. Fechadão também com o baile do Patrese. É o açaí da hora, meu irmão. E tá no telão do Croco. Açaí da hora. Meu amigo Adriano abençoado. Aí, Adriano, fechadão sempre aqui com os melhores. Aqui no baile do Crocodilo, é o açaí da hora na parada. Tá na tela. Quero falar. o Tchau Barbosa, o Daniel Ferreira, o Júnior e a família toda aqui, ó. Que pra cima com a gente. E aí, macaquinho, a preta. Leilene, é isso aí, é. A Ivânia também, a Drica, a Adriana. Tá todas mulherada, mulherada, mulherada, mulherada. Tá tudo aqui, ó, no croco. Vem e vem, vem fazendo caqueado. Vem, vem, vem. É o baile do Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia a multidão. É o baile do Patrese que vicia a multidão. Sacudindo. E bem. Tuba aqui pra cima com a gente também. Quero abraço você, Luan. Tá comigo. Trabalhando aqui, ganhei só uma ilusão e um tremendo vacilão. Quem disse aí? É Lava Jato. O Jefferson Ayres também. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Como é que eu vou comer falando de gaçada? Madeirinha, nem deu câncer. Diz comigo, diz comigo. Vamos nessa! Tirar o pé dessa relação. Olha, temos churrasco ali pra vender, churrasco na chapa. Temos aí lanche também. Meu parceiro Diego, o rei da chapa, a melhor chapa mista. Aqui do Buju. Como é que é? Da cidade. O homem da chapa mista. Você que tá brocado, tá ali a chapa mista. Comeu ainda agora, top de linha, papai. Vamos pra cima. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Toma, toma, toma, toma. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Toma caqueado, toma no gingado, vem. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Deixa no caqueado, deixa no gingado, caqueado no gingado. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Galera do Leão, bora! Galera do Leão, joga pra cima! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Domingo tem um rapaz! Honra essa camisa! Segura mais tarde! O poderoso Leão! A torcida do Papão também tá ganhando! Calma, negação. Vai matar outro. Bora, Rodrigo. Quebra tudo. Vem. Vem. Vem. Vem. 3, 2, 1. Vira. Patrese. E aí, John Lino? Tamo junto também aqui do Crogo. Maurício, do celular. Aqui. Ai, ai, ai, minha filha. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Conta o horário pra ele, se você sabe. Sabe nada. Lá vai. Eu quero provar. Na área. Ai, ai, vamos lá! Ai, amor, desde que te vi, É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Lá vai, mulherada! Paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok. Marquinha ok. Tá tudo ok? Brasília ok. Então bora! A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Eu que vou te dar isso sim. Todo mal que ele te fez. Vai ficar caçando pra ele. E paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok. Ó o Max já. Brasília ok. Maquiagem ok. De gaçada. Fica batendo lá assim, ó. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota, brota no bailão pro desespero do seu ex. Como é que é? Brota no bailão pro desespero do seu ex. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter uma bebê. E vai quebrando tudo! E é Mujú e fecha! E o Patrese! Detonando! É o Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. E aí, filha, vai ou não vai? Tu vai fuder no céu, piranha. Dentro. Ed Shop! E aí, Jonas Eletrizante! Você Cardoso também! E o Rob Cicatriz! O Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. O Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Lima, refrigeração! Fechadão também com o baile do Patrese. Do meu amigo Vitor. É o Lima, refrigeração! Fechado com o baile! Vai descer, vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Eu vou deixar. Tá na tela, segura! Vai descer. Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita, vai, é o melhor vai. Momento da sua vida. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dá essa xereca. Mulherada, empina a budinha, mulherada. Empina a budinha, vai a produção. Bota pra girar, meu irmão. Tiaguinho, pode chamar que ela vem. Tiago também, Tiaguinho, show. Peitinho balançando a bunda também. E o DJ Michel, mexendo o peitinho balançando a bunda também. O Jurunas Carnes, o açougue número 1 do bairro do Jurunas. Tá no telão também. Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Qual mais quica? Qual vai entrar na pica? Qual mais quica? Qual vai entrar na pica? Cris, tranquilo também o Robson. O Thiago Life. A nós, Thiago, vai pra cima. E o quê? Patrese. É o baile do Patrese. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, aqui. Artista. É o baile do Patrese. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Deixa ela, para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra... Deixa! Aí! E aí, Guga? DJ Guga. Como é que é? Falando de amor pra vocês. Bora falar de amor pra elas, bora! Segura! O Júnior comigo aí, Júnior! Errado, hein? É cruel, mano. Vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Eu sou o cachorro. É do lado, do não... lado é cruel, vai. Oi. Mozão quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Mozão. Sobe mático, chamei. Cachorro, logo do tu... bairro alto. Fala a verdade. Aí, Davi Silva. O Rosivaldo, Java. O Gabriel também. Aí, Tonhão. Que o DJ Guga é o cachorro. Felipe Santos também. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Aí. DJ Guga. E o Patrese detona. Pra vocês. Vereador Dadá! O Miguel é vereador! Aquele abraço! Grande Dadá, moleque! Vamos falar de amor! Vamos falar de amor! Eu sou o cachorro que você não deu valor! Vamos falar de amor! Vamos falar de amor! Eu sou o cachorro que fala você não deu valor! Felipe original, tá ligado? Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado. O Alex Souza, Michele, Michele Miranda, aí Serginho, último contagiante vai entrar na mente. E lá também, o Nelsinho e a Gabi. Aqui, ó. Safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Vai brisa, vai pro Kevin o Cris, do tamanzão, te faz mexer, te faz... E aí, nosso vereador, Dadá! É a parceria de sucesso! Vai, mexe! Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal, a putaria me abraçou. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal, a putaria me abraçou. Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria. Vai começar de noite. Olha a putaria. Quebra tudo. Bora pra 13. Quebra. Com a novidade nova DJ Patrese. E dentro do Braga ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança aqui que eu já lancei. Chapuletei. Chapuletei. Chapuletei. Chapuletei. Chapuletei. Chapuletei. Chapuletei. Deixa de caô. O negócio é mandar passinho. Chapuletei. Souza e o Railson, aqui ó. Galo talentinho, pera de ladinho, flexona, flexona, flexona. E pina a budinha, mulherada, agora! O Kevin bateu, aperta no chão, vai no chão, vai no chão, vai. Isso nas punkiranas, hein, galo? Prepara que é hora! Aperta, aperta, aperta no chão, aperta, aperta, aperta no chão. O Alessandro, empurra o sete. E é o senhor, lindo nome de bonito. O Délio também, o Lucivaldo e o Murilo. Vai swingando. Vou mandar. Swing. Amando do solinho, elas não se dão. Acompanha o Gabi, prepara a novinha pra jogar a rama. Fala, produção. Se você quer, seu olhar não esconde. Faz o teu nome, o moral de César. A Leandra, beijão pra você, Leandra. A senhora. Ela tá aqui curtindo o baile. Aperta no chão. Aqui no baile do Patrese. Alô, minha parceria pegadeira. E o Gilson Lanches. O melhor lanche de Belém do Pará é Gilson Lanche, papai. Aperta, aperta no chão. A minha rede pressão. O João do Red também. O Eric Meirelles. Belisco, é? O Gudi, o Gudi Boi. Todo mundo aqui, bora! Amando do solinho, seu popô vai no chão. Mais um hit pra bater nesse verão. Eu sei, você quer, seu olhar não esconde. Chegou o momento, é agora, novinha, e faz o teu nome. Faz o teu nome. Faz o teu nome. Faz o teu nome. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, vai! O grave bateu, aperta no chão. DJ Marlon Beat, Marlon Beat e Patrese, botando muita pressão no Crocodilo Prime. Tá na hora das marcantes, pra você dançar, curtir e beber todas, aqui no Muju, baile do Patrese, Crocodilo, isso aí. Olhos profundos, melhor momento. Eu só fiz essa canção pra revelar meus sentimentos. Vamos nessa. Pra dizer que você mora no meu pensamento. São os melhores. Sonho acordada, quantos minutos. Pra dizer que teu sorriso e os humildes na fronteira. Segura o humilde. Impossível te escrever. Como é que é? Rodrigo Índio, do Lava Jato. A dupla aqui com a gente. Oceano, se eu pudesse colorir o céu, eu te diria o quanto eu te amo. Arrepia do DJ Patrese. Bota esse bagulho pra endoidar, garoto. Só se for agora. Surgiu em minha frente como um anjo. Tá lindo, tá lindo. Para mim, logo me abraçou. O homem do baile chegou. O caçula 3G, B13, o Lucas França, Josué Pop também, aí do Souza, pega beat. Nelly também, Nelly está aqui comigo. Como é que é? Fala tudo no 12, isso aí é rapidão, rapaz. Mas não resisti, voltei, estou. E o quê? Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. O Yuri Faria chamei. Só pra te amar. Quero abraço você, Yuri. Tá comigo, tá no croco. DJ Gigante Crocodilo Baile. Mas sozinho estou. E acho marcante, bora! Só não posso explicar. Porque o destino. Que o quê? Mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor? Com um vaso. Tá Duke Golden, né? E olha a Mobicho também no telão do Croco. Fechadão aqui com o baile do Patrese Crocodilo. É a Mobicho na parada. Segura, Matheus. Olha o serrote de gaçar. É a Mobicho, Mobicho, Mobicho, Mobicho, Mobicho. Os DJs Patrese e Marlon Beats. Os DJs Patrese e Marlon Beats vestem Monster. Amor! Eu sei que quando eu ver você. O quê? Meu coração vai apertar. Vamos lá! Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Toma que toma que toma, toma, toma. Jonas e aí Jackson, a Janelle também, Teles, o Matheus, o empresário Cardoso e a família Red. Aqui ó, só jornalzão, moleque. Bora lá! Foi como no filme. aconteceu. Eu tirei o Jaime de Macapá, o Arthur Cássio, o Berg, aí Paulo Denis, o Gabriel, mas quando tava show, todo mundo aqui na área, vamos lá, pra cima! Me apaixonei, meu Deus, por que ela partiu sem razão? Jefferson aqui comigo! São amores! Vem, vem! Juiz fecha, olha como tá bonito, tá pai d'égua e o baile rolando. É rubro show a parada, né? Aqui na arena, rubro show. Bora, pudim! Agora. O top DJ do Pará, DJ Patrese. O top! O top é o baile do Patrese. Sabe por que eu voltei? E eu! Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite. Se me perguntar, não sei de onde vem. essa história, olha essa serrada aí. O Alan Quaresma e o Jay Igor Show. É o patrocínio desse engraçado. Como é que é? O Bocão, Xandão, anda zero. E aí, Léo? O Rinho também. Toda a galera aqui, ó. Pega errado, rapaz, tá doida? Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você. Me gigante. Preciso do teu cheiro aqui na... Crocodilo, crocodilo. Dizendo, baixinho que me ama. Só você conhece cada parte. Vai se ligar, mora! Foi com batalha solta, me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você. O bloco da árvore! E a galera do bloco VIP também! Aí, Love Lanches! É o Búfalo do Lanchonete! Búfalo do Marajó! É patrocínio isso aí, né, irmão? Vai entender que o meu amor é só pra você. É o Búfalo do Marajó! O quê? Devastando o coração, incendiando. Olha o jeito que tu tá engraçado. Faz perder toda. Pra cá que tu te esconde, é? Usando a minha vida. É. Bora, Rodrigo! Os camorros, uma parada! E quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo. Mais por te amar, tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Por te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito sem você, não dá. Assim, ó. Minha paixão não tem fim a cada dia. É o baile do Patrese. Pra cima, pra cima, que o bagulho tá doido. Nossa. E a gente vai detonando. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. Isso agora. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou a nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome. E a família? Mas o pessoal do Rio de Janeiro. O papaizão Rodrigo. E Jesus. Bora aqui doidando no croco. Paizão também, Davi e Silva. Os problemáticos aqui comigo. Segura! Assim dói demais, dói demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão... A Ana, Deide, o Negão, a N também, Hugo Cristo, a equipe sem noção. Você nem pensou. Tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Vai, Fala, Jackson, Matheus, o Robson. Aí a Pinheira, a Larissa. A doce da BR de Chope. Tudo aqui, ó. Não vou suportar. Faço loucuras por você, menina. E aí, menina? Tua boca me alucina. Teu olhar me faz sonhar acordado. Me abraça e diz que está comigo. Não vou acordar. E o quê? Fecha a curtição! E o baile rolando! Que negócio é esse, meu filho? Agora eu quero ver! Vai! É caqueado! Bota no gingado! Bota no gingado! Bota pra tremer! Bota pra tremer! Vai! Vai, ando! Queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, queado, o passinho do Pinocchio. Opa! Não vai! É a letra mais difícil que existe na música. Rocha, a Dede também. Bora, Didi. A Carol. Tá todo mundo aqui, ó. E aí, Robson, Tranqueiro, Cris Gomes, o Thiago Leib. Alô, Thiago. O Cleveson Luiz, da Trevo Esporte. Fechadão aqui, ó, com mais. Na mais. O Rafael Viana e o Bruno Sá. Te procuro você, ainda não descobri o remédio pressão. Tem mais uma. É a marcante rolando e a galera do clima. Fabinho Sena, Wesley Silva, o Jobson, os camaradas da pedreira. Aqui, ó. Aqui. Não fui eu quem disse adeus. Quando e aí, Leonardo Humildes? Olha os meus humildes na parada, na fronteira. A minha panelinha também. Tá todo mundo na área. Leonardo Oliveira, o Raul. Bora, Raul. Fotos de uma paixão. Tá comigo! Tamo junto e misturado, Dada! Choro em silêncio. E o quê? Choro por ti. Patrese.